de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve pessoal, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta, dessa vez com a convidada especial, a Sindley. Eu vou errar o nome dela aqui várias vezes durante o programa, porque o nome dela é difícil, né? E a gente vai falar hoje de um tema muito bacana, um tema que há tempos eu queria falar, né? Que está na minha cabeça, é um assunto que está recorrente dentre as coisas que eu tenho estudado, que é sobre representatividade feminina. E não, a gente não vai falar de machismo e feminismo, isso aí é um assunto talvez para um outro podcast. Nós vamos falar exclusivamente de representatividade feminina. Obviamente que ao tocante desse assunto, a gente vai acabar falando de machismo e de feminismo, que não tem como fugir, né? Mas nós vamos tentar não focar nisso. E antes de começarmos, né, Sindley, se apresente, o que você faz, quem você é, como veio parar aqui. Ok, meu nome é Sindley, eu sou estudante de História do terceiro período ainda. Na verdade, eu vim parar aqui devido a um convite do Jonathan para participar do podcast. Eu realmente ainda tô meio confusa de como funciona, mas... vamos lá. Quase todo mundo que eu convido pra gravar um podcast comigo, o pessoal estranha, né? Porque não tem costume de ouvir podcast, enfim. Mas eu chamei a Sindley justamente por... conheço ela há pouco tempo, trabalha comigo, né? Mas eu sei que ela é uma menina muito inteligente, e não é à toa que tá na Federal. Ninguém chega na Federal assim sem ser inteligente, no mínimo inteligente. E a gente... certa vez estávamos conversando sobre um recorde que a jogadora Marta, né, tinha quebrado, e ninguém falou nisso, né, não popularizou essa notícia. E como o futebol feminino em si é descriminalizado, né, a Marta, enfim, não ganha o tanto que um jogador brasileiro ganha na Europa. E algumas dessas questões fez com que eu chamasse ela para gravar sobre o assunto. E só pra gente começar, Sindley, como você enxerga a questão da representatividade feminina, da representatividade da mulher hoje no sentido geral da coisa, no sentido político, no sentido do esporte, no sentido, sei lá, em todos os sentidos, amplamente, e ao decorrer do programa a gente vai estreitando esse diálogo. A mulher, ela tem sido bem vista nos locais, nos meios de comunicação, na mídia, enfim. Como é que está a representatividade da mulher hoje, ao seu ver? Ok, colocando em tese a questão histórica. Se for visto a maneira como a mulher se representava no passado... em comparativo com o presente, realmente hoje em dia, para as pessoas pode parecer que houve vários e diversos avanços. Houve. Só que não o bastante. Se for pego de modo geral, como a mulher se representa, é representada, dentro da sociedade de hoje em dia, do século XXI, tanto em meio político, social, econômico, seja em qualquer meio, ainda é muito escasso. Temos mulheres na política, mas não temos mulheres suficiente na política. Metade da nossa assembleia é composta por homens, entendeu? No social, a maioria das pessoas líderes de movimentos, você pode ver que boa parte não são mulheres. Então, a questão da intrusão social, até mesmo do destaque, porque em alguns desses meios pode ser que exista uma grande abrangência feminina, mas não há destaque sobre isso. Não há uma amostra disso, entendeu? Então, em questão geral, ainda é meio como estamos, a gente avançou e paramos. Então aqui no século XXI, a representatividade feminina tá parada. Massa. Eu acho que a questão justamente seja essa, né? É possível que a mulher tenha uma representatividade, mas não tenha esse destaque, né? Esse destaque. Por exemplo, se um homem faz uma coisa, nossa, ele fez isso, que legal, que massa. Mas se uma mulher faz, qualquer um faz, né? Não existe esse destaque lançado a ela. E todas as vezes que uma mulher conquista ou faz alguma coisa, isso de certa forma é questionável. Isso chega pra mim dessa forma, né? Posso estar equivocado naquilo que eu estou falando, né? Não foi à toa que, pra falar de representatividade feminina, eu trouxe uma mulher pra falar disso, né? E eu trouxe uma mulher que entende daquilo que está falando. E a gente, nós vivemos hoje em uma ampla e acalorada discussão sobre desigualdade entre homem e mulher. Como você enxerga essa questão no Brasil hoje, né? Essa questão da desigualdade entre um homem ganhar mais do que uma mulher para exercer a mesma função, e isso para mim chega como isso é muito estranho para mim, um homem ganhar mais do que uma mulher por desenvolver uma mesma função, trabalhar as mesmas horas, e a mulher ganhar menos só pelo fato de ser mulher. Como você enxerga essa questão da desigualdade? Ok, primeiro visão do Brasil. O Brasil é uma mistura de vários povos, tanto que deveria ter uma cultura, uma educação ampla, uma educação que visasse todas as necessidades de cada pessoa. Só que a realidade não é essa, né? Vivemos dentro do país e vemos que está bem longe disso. Desde o passado, o homem vem tendo em destaque, como eu falei, uma visão popular bem maior. Muitos dos feitos que as mulheres tiveram, conquistaram com o tempo, foi visto 10, 20, 40, um século depois, entendeu? Porque no momento, ou até mesmo hoje em dia, não há ainda o interesse por parte das pessoas de visar esse feito. Essa desigualdade, ela é maçante. Exemplo, temos amplos, entrando na questão da interatividade, temos amplos filmes e documentários sobre vários fatores históricos e grandes histórias que já aconteceram, e sempre nelas, maior parte das vezes, é representado a imagem do homem. Poucas vezes é representada a participação que as mulheres tiveram nisso, entendeu? Na questão política, a gente vê amplamente o fato que eu informei sobre a Assembleia. A nossa Assembleia, hoje em dia, ela é composta por 90% homem. Só que nas campanhas eleitorais, em boa parte, nós vemos a participação das mulheres em tentar chegar ao poder. Só que não há a escolha delas, porque não há a confiança nos feitos que elas podem conquistar. Os meios trabalhistas, hoje em dia, eles claramente representam ainda essa subjugação. No caso, a mulher recebe tal valor e o homem recebe tal valor, mas ambos exercem o mesmo cargo. É um absurdo. Se for ver, se a gente for analisar, meu Deus, porque isso ainda acontece? Só que não há fatores que dão uma voz tão grande para que haja essa mudança. Muito pelo contrário, nós estamos em pleno século XXI, mas todos os dias há uma nova lei, há uma nova divulgação, há um novo discurso político, público, social, sobre como devemos retroceder para o século em que nós mulheres não éramos vistas. E como eu falei, há movimentos, há manifestos, há passeatas, várias mulheres vão às ruas, tentam ganhar voz, expressam o que sentem, só que a mídia, o Estado, eles não estão interessados. E quando não se há o interesse por parte do que é considerado hoje em dia a maior classe de poder, realmente nossa voz vai continuar sendo abafada. E não vai haver igualdade. Não vai haver igualdade econômica para ambos os sexos. Não vai haver igualdade social para ambos. Não é a questão de a mulher quer ser maior que o homem. Nós queremos direitos iguais. Os direitos humanos, eles foram feitos para serem iguais perante crianças, adultos, homens, mulheres, seja o que for. Mas não são. Eles são representativos para as pessoas da qual querem, da qual o Estado tem interesse, entendeu? Justamente isso. E isso me faz refletir sobre várias coisas, entre elas a minha preocupação maior, que é um dia eu serei pai, né? Um dia eu vou ser pai. É meu sonho de adolescente, eu ser pai um dia. E eu fico pensando, é claro, né? O meu sonho é ter um... Por ser homem, né? Ter um filho homem, né? Não que eu seja machista, mas é pela questão de ensinar para ele coisas que eu aprendi, passar a minha paixão, né? Passar a minha paixão que eu sinto por futebol para ele, enfim, esse tipo de coisa. Mas se eu tiver uma filha mulher, vai ser muito bem-vinda. E eu fico pensando, caramba, como eu serei pai de uma menina, né? É difícil ser mulher, né? É difícil ser mulher, principalmente no Brasil. E é difícil ser pai de uma menina, né? É difícil ser pai de uma mulher. Acredito que a maioria dos homens que criticam, sei lá, que são machistas, eles não têm filho mulher, né? Eu fico pensando, porque talvez se tivessem, pensariam melhor na forma que agem com uma mulher. Falo isso porque fui educado por duas mulheres, né? Fui educado pela minha mãe e pela minha avó. Então, eu sei muito bem respeitar uma mulher, né? Acho que respeito acima de tudo. E num contexto social, num contexto político, isso deveria também ser levado em consideração, né? Mulher tem que ter um lugar de fala, assim como o homem tem lugar de fala, assim como o jovem tem lugar de fala. E isso muitas vezes não é respeitado. E a gente vive nesse contexto, né, dificílimo, onde a mulher, ela todas as vezes que tenta falar, e é justamente isso que você falou, assim, a questão não é a mulher estar acima do homem, mas a mulher ter direitos que os homens também têm, né, acredito. E já que a gente está falando nisso, como você argumentaria, assim, para quem acha que não existe igualdade, para quem acha que não existe essa de mulher ter os mesmos direitos que os homens, né? Porque eu já vi, já participei de conversas muito acaloradas com pessoas que falam que não existe isso, né? O homem, ele é superior à mulher, enfim, etc, etc, etc. E a gente está falando de contexto social, cara. A gente está falando onde existem profissões que, se não for uma mulher, não funciona, né? Por exemplo, eu já fiquei doente algumas vezes e eu não confio, né, a minha saúde na mão de um homem, na mão de um enfermeiro. Eu sinceramente não confio, né? Eu me sinto muito mais seguro que uma mulher aplique injeção no meu braço, enfim, eu acho a mulher muito mais capacitada para ser enfermeira do que um homem. E isso aí é algo que ninguém vê, que ninguém percebe, né? E existem não só na saúde, mas em várias outras situações onde a mulher desempenha um papel muito melhor do que um homem. Entendeu? Isso é fato. E como você vai chegar para uma enfermeira e dizer que ela deve ganhar menos do que um enfermeiro só pelo fato dela ser mulher? Entendeu? Isso não existe. Então, como funciona? Como você argumentaria para quem acha que a desigualdade entre gênero, entre homem e mulher, tem que existir mesmo? Porque, enfim, como você argumentaria? Esses pensamentos de o homem é superior, o homem é o mais forte, são pensamentos tão arcaicos, são pensamentos que antecedem o século XIX. São coisas assustadoras de se ver no nosso século. O século que deveria estar num desenvolvimento bem maior do que está agora. E é assustador ver que alguém tem uma mente que já devia ter parado, que já devia ter ficado há muitos anos atrás, entendeu? E essa questão de a discussão sobre isso, a alegação de algumas pessoas de que a mulher não merece seu espaço na sociedade, que a mulher não merece ter os mesmos direitos que são de base dela, entra uma questão que é muito simples, mas que ninguém consegue agir dessa forma, que é o ouvir. As mulheres ouviram durante séculos tudo que tinham a mandar elas fazerem, tudo que tinham a proclamar que elas fizessem, elas ouviram. Até o momento que elas entenderam que aquilo não era o normal, que aquilo não era o que elas deveriam seguir, que elas poderiam ter voz, que elas poderiam ter passos por si mesmas, que elas não precisavam ficar ali no canto delas, sendo utilizada quando necessário por outro ser humano. Só que hoje em dia, as pessoas não escutam. Quanto mais respeitar, porque é do ouvir que há o respeitar. Então, se as pessoas não escutam o que as mulheres têm para dizer, se os homens não escutam o que as mulheres têm para dizer, logo eles não irão respeitar a mulher em si. Entendeu? Porque nós só queríamos, todos esses anos, todos esses séculos, nós queremos ser ouvidas. A nossa voz, ela quer alcançar mais pessoas. É esse ponto, porque a partir do momento em que as mulheres forem ouvidas, que as pessoas pararem para ouvir o que temos a dizer, então talvez haja alguma mudança. Talvez alguém, no meio desse bilhão de pessoas que temos no mundo, tá certo, vamos mudar isso, tá tudo errado. Nós estamos retrocedendo em vez de avançar. Há pessoas que estão tomando decisões por nós, mulheres, há pessoas que estão falando coisas por nós, mulheres, mas em momento algum perguntaram a nós, mulheres, se concordamos, entendeu? Então entra aí essa questão de acharem demais. As pessoas acham que não temos direito, acham que somos menores, mas não é verdade. Nós temos direitos, nós não somos menores, somos iguais. Não somos superiores, somos iguais. Os direitos não são excepcionais. São para todos, entendeu? Isso me faz lembrar o quanto que lutar por direitos é algo difícil, né? Lutar para ter conhecimento é algo difícil. Como eu falei, a gente não vai entrar no mérito aqui de machismo nem feminismo, mas assim, o quanto que a mulher luta para ter uma representatividade. E o quanto que um homem luta para que essa representatividade não seja vista é algo complicado, né? No contexto onde a gente vive. E acredito que esse machismo está enraizado, né? Está enraizado demais, infelizmente. Como a gente faria para mudar, assim, essa situação? A gente sabe que é algo que a gente já vem tentando, né? A um certo ponto, mas o que você acha que ainda precisa mudar, né? Até quando a mulher sempre vai ser vista ainda como o braço de apoio do homem, né? Até quando a mulher vai ser vista como aquela que tem que ficar no fogão de casa, que tem que fazer o dobro para poder chegar no terço do que um homem representa, enfim. Como a gente poderia fazer para mudar isso, já que o machismo, como bem falei, é algo que já está tão enraizado em nós que já se tornou até normal ser machista? Ok, em primeiro lugar, temos que visar que somos diversas mulheres espalhadas por vários lugares do mundo. Diversas, são diversas mulheres. Só que a minoria, o quê? É que vem exercer essa questão de lutar pela sua voz e lutar pelos seus direitos. Então, para um primeiro passo em quesito de mudar essa situação, de sair desse status de parado, seria que as próprias mulheres que ainda não têm essa visão de luta, não têm essa visão de igualdade, passassem a ter. Que elas dessem voz a si mesmas. Em primeiro lugar, que elas se auto-ouvissem e vissem que a situação atual para cada uma não é adequada. Não é o que está na lei humana, está no viver humano. Que a situação atual não é algo que deve ser aceito e sim reivindicado. Então, para um começo de uma luta social, uma luta pela igualdade, seria a própria união das mulheres em prol disso. Então, que haja uma grande voz, tem que ter uma grande união. Então, que haja uma união de todas as mulheres, que pelo menos boa parte delas possam ver que voz não é só aquela que a gente tem em mente, mas sim aquela que a gente põe pra fora. Porque infelizmente o mundo hoje em dia, ele precisa que a gente diga em voz alta pra ele o que a gente quer e repita isso e repita isso. Então, para que haja uma força gradativa, que haja uma força constante, tem que ter esse falar constante, tem que ter essa luta constante. E para isso você precisa da união, entendeu? Então, em primeiro caso, isso seria a união das mulheres em prol da nossa causa, em prol da nossa igualdade, das leis que nos pertencem possam ser feitas em prática para nós, entendeu? Em quesito da mudança de visão da pessoa em referência ao homem, infelizmente isso não é algo que seja mudado do dia para a noite. Então, o que esperamos é que, ao ver nossa luta de perto, ao ver o que temos para falar, ao ouvir o que temos para falar, essas pessoas possam ir mudando de ideia, possam ir vendo que esse pensamento, como eu disse antes, arcaico, que eles têm sobre a mulher hoje em dia, ela vá sendo alterada, entendeu? E se não for, que seja respeitado, porque o pior do que não ouvir é não respeitar. Porque se houvesse pelo menos o mínimo respeito à pessoa mulher, então já teríamos um espaço para poder lutar. Mas quando não há o respeito, há a opressão. E infelizmente a opressão, ela é algo que é degradativo, entendeu? Ele vai oprimindo a pessoa até o último. E isso tira qualquer vontade de lutar, qualquer vontade de se ver maior do que aquela situação do que está, entendeu? A opressão, ela gera o conformismo. E nós mulheres temos vivido no conformismo por muito tempo. E eu acho que isso deve parar. Tá na hora da gente começar a avançar. É um século de avanços e pra que melhor avanço do que aquele pela igualdade, entendeu? Então eu acho que esse seria um grande passo, seria o respeitar. Se não ouvir, respeitar. O respeitar deveria ser a base da nossa sociedade, desde os primórdios, então. Por que não praticar o respeitar hoje em dia? Então, o respeitar da causa da mulher, o respeitar da voz da mulher, seria algo de extrema importância. Tem uma passagem no diário de Anne Frank, até mesmo uma boa referência disso é Anne Frank, que foi uma revolucionária. Ela foi uma revolucionária. E mesmo dentro de um anexo, ela foi uma revolucionária. E por diversos anos, esse diário que ela escreveu, ele foi recomposto, reescrito e cortado. Diversas coisas que eram importantes para serem ouvidas, até que foi construído um diário em que ela pudesse ser ouvida. E é essa questão aí que ela dizia que quando ela saísse da situação, que ela estava em torno do Holocausto, ela queria ser jornalista para que ela pudesse ser escutada, que as pessoas a ouvissem, que ela pudesse ser vista, que ela seria a primeira mulher jornalista, que seria de grande renome. Infelizmente ela não teve isso, mas é algo muito importante que a gente deve levar, que hoje em dia temos capacidade, temos uma situação que nos permite fazer isso. Não queremos que ninguém lute por nós. Não queremos que ninguém pegue a nossa mão e nos leve ao alto poder. Porque nós podemos fazer isso. A mulher tem esse poder. Até porque por vários anos foram várias conquistas que elas tiveram sozinhas. Lutaram por si mesmas, entendeu? E esse é um grande orgulho. É porque a mulher, todos esses anos, ela tem lutado sozinha. Ela tem lutado por ela mesma. E tá na hora de lutarmos por nós mesmas, na verbalização do nós, entendeu? Muito boa resposta. É, cara, muito massa. Conversar com pessoas inteligentes é outro nível. E, cara, eu me considero uma pessoa mais de direita do que de esquerda, né? É, eu me considero muito mais... meus ideais são muito mais voltados para a direita do que para a esquerda, mas eu não consigo me rotular como de direita, até porque eu sou cristão. Então, eu sou cristão antes de qualquer ideologia política. Então, no quesito representatividade feminina, eu olho para o livro de Ruth, na Bíblia, né? Eu olho para as grandes mulheres que andaram com Jesus. Eu olho para mulheres que foram essenciais, né, no papel da igreja, para o crescimento da igreja, enfim. E eu vejo da importância das mulheres. O fato de eu ter sido criado por uma mulher, não ter a presença masculina em casa, não ter a presença paterna na minha educação, faz com que eu olhe para a mulher com um olhar respeitoso, sabe? E eu acredito que seja isso. Eu acho que essa união coletiva, quando as mulheres começarem a pensar que elas são, sim, importantes, que elas devem sim lutar pelos seus direitos, assim como cada indivíduo e cada grupo social deve lutar pelos seus direitos. E as mulheres em si, elas têm uma força que merece sim ser vistas, que merece sim destaque, justamente por elas serem o que são. Não é que as mulheres, eu sou contra também esse papo de que as mulheres devem dominar o mundo, tudo, as mulheres têm que rebaixar o homem, enfim. Eu também sou contra esse papo, pra mim não deve existir isso. Mas isso até o contrário do que muitas pessoas pensam, isso faz diminuir a causa, né? Isso não faz levantar a causa. Mas a gente sabe, ninguém é hipócrita, a gente sabe que a mulher ainda é visto como aquela figura de segundo plano, aquela figura de que se não tiver alguém melhor, vai ela, sabe? A mulher, ela não é respeitada como alguém que merece respeito, que que tem condições. A gente vê isso no trânsito, cara. Se uma mulher tá dirigindo, a gente diz que ela é barbeira. Se o acidente foi causado por uma mulher, é porque a mulher tava dirigindo, a mulher só sabe pilotar fogão, enfim. A gente vê isso diariamente, entendeu? Enquanto isso for natural aos nossos olhos, então enquanto isso for visto para nós, visto por nós como algo cultural, isso mesmo, mulher não sabe fazer nada, mulher isso, mulher aquilo, nós vamos continuar retrocedendo em várias questões. E tratando de assuntos mais específicos, como você enxerga, assim, a representatividade feminina no esporte, nas mídias, pegando um exemplo até a própria Marta, né, que foi eleita várias vezes a melhor jogadora do mundo, melhor jogadora de futebol feminino, e não tem esse destaque todo, né, não ganha o tanto que os jogadores não ganham tanto que o Neymar ganha, que é o jogador brasileiro mais bem pago atualmente. E a Marta não ganha o tanto que... A própria Marta já falou em uma entrevista que o que ela ganha dá pra viver bem, dá pra ajudar a família, mas ainda não é aquilo tudo que um jogador, que um homem ganha, né? E, sei lá, a conversar com alguns amigos, né? Eles até tiveram a ousadia de falar, não, mas o futebol masculino é mais pegado. Mano, não existe isso. Futebol é futebol. Não tem esse negócio de mais pegado, menos pegado. É futebol. Foi futebol, é as mesmas regras, é a mesma coisa. Acabou. E a gente não olha, a gente não tem futebol feminino na TV. É difícil, a informação pra gente chega bem atrasada e a informação pra gente chega sempre como chega com atraso, chega sempre com aquele ah, olha, elas conseguiram, pá e tal. Então, comenta pra gente como fica a representatividade feminina nesse sentido, né? Será que não seria da cabeça de uma mulher que viria cura pro câncer, por exemplo, a cabeça de uma mulher que viria, sei lá, um título mundial importante para nossa seleção, enfim, como você enxerga isso? No caso, entra a questão de estar enraizado. É como eu tinha falado, só acréscimo algo quando há prestação de importância àquilo. Algo pode ser importante, mas ele só vai ser visto se a população der importância àquilo, der uma visão àquilo. E no caso, hoje em dia, é dado uma grande e ampla visão, uma grande e ampla divulgação no quesito de esportes que são praticados por homens. Não de futebol é para homem e não para mulher, mas futebol praticado por homens, há uma grande visão. Tanto que na Copa houve a paralisação do serviço trabalhista e do serviço escolar. Não houve aula e não houve expediente de trabalho em dias de jogo. Mas logo após teria eventos esportistas femininos. Até mesmo durante esse processo de Copa, em várias redes sociais houve manifestações de revolta, de insatisfação acerca que foi dado grande porte ao evento masculino, mas logo após teremos o evento feminino e não se dá uma importância a isso. A nossa seleção brasileira feminina tem mais premiações do que a masculina, mas é como se para a nossa sociedade isso não fosse bastante. Isso não fosse suficiente para que fosse dada importância, entendeu? O Brasil, ele é um país que ele é muito conhecido pela questão do esporte. Então, se houvesse a igualdade esportista, seria algo que acrescentaria muito no movimento feminino, porque a partir do momento em que dão valor àquilo que faz ter valor, porque o esporte feminino em momento algum houve decaída, ele sempre está gradativamente aumentando e a gente vê os avanços dentro de cada seleção feminina que temos, seja dentro do vôlei, do basquete, do futebol. Se houvesse a grande ativação de interesse por esse setor, por essas pessoas, por esse esporte, por essa participação, seria algo de muita importância, porque seria algo que afetaria vários meios dentro do Brasil. Várias pessoas passariam a ver e passariam a caminhar junto com essa causa, entendeu? Daria importância, dariam voz, isso era o que daria muita voz. Mas não é assim que ocorre, não é dada importância, é visto que há um grande avanço, há um maior avanço, mas é deixado de lado. Porque a população não tem interesse. Entendeu? É isso aí. É, poderíamos falar de muito mais coisas a respeito desse assunto. Mas acredito que deu para salientar, né? Deu para resumir aqui. A gente pode voltar aqui uma outra vez com outro convidado, ou até mesmo com a Cindy, para continuar falando de representatividade feminina em outra ocasião. Mas só para concluir, quero agradecer aqui a Cindy por aceitar o convite. Né? Tentamos várias vezes gravar esse podcast, isso foi possível hoje. E eu queria agradecer a Cindy em primeiro lugar por ter aceito o convite, mesmo sendo algo novo para ela, mas ela aceitou. E também deixar as considerações para que elas deixem as suas considerações finais, falando como uma mulher, né? Falando como mulher, falando como ela se sente sendo mulher e vendo que a representatividade de uma mulher hoje está tão baixa. E tem sido tão questionada em um mundo machista, né? Em um mundo onde a mulher ainda é vista como a que só serve para limpar a casa e ficar no fogão. E enfim. E é isso, Cindy. Obrigado, muito obrigado. Conclui aí pra gente, pro pessoal que tá ouvindo. E onde o pessoal pode te encontrar também, seja, sei lá, Facebook e tudo mais. Eu que agradeço, foi muito bom estar participando disso. É muito bom que temas assim sejam levantados, sejam discutidos, para que haja alguma mudança futura. Quero deixar a mensagem para todas as mulheres que não se conformem com a situação atual, que lutem. Não é preciso que seja feito um grande movimento para que haja uma grande conquista. Então, às vezes, até mesmo dizer um não, dizer um sim, já seja o começo de uma revolução. Então, vamos ser mulheres revolucionárias. Vamos ser o movimento de diferença dentro do nosso século, dentro do nosso tempo. E vamos se unir, vamos ser diferentes. Vamos sair dessa situação atual. Vamos ser mulheres. No caso, eu agradeço pela participação. Foi muito bom estar participando, como eu já disse. Caso alguém queira falar comigo sobre o assunto, meu nome é Cindy Johanny. Pode me encontrar pelo meu nome mesmo no Facebook. Estarei receptiva a qualquer tipo de comentário. E eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.